Agora, o seu rádio entra no clima da verdadeira música sertaneja. Programa Brasil Caboclo. Os grandes clássicos da música sertaneja. Os grandes nomes e os grandes sucessos da música sertaneja de raiz. Programa Brasil Caboclo. Agora, no seu rádio. Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Brasil Caboclo. É uma satisfação imensa nós estarmos com vocês em duas horas de programa com o melhor da música sertaneja, verde e amarela, para a gente curtir e matar a saudade. A produção e apresentação é de Luiz Fernando, com o apoio da nossa querida Marisa Monteiro, que nos ajudou aqui a fazer a seleção musical de hoje para vocês, tá ok? Um abração para Marisa, que está acompanhando com a gente o nosso programa. Vamos abrindo aqui a parte musical de hoje com dois sucessos. Eu trago a dupla Ademar Silva e Vinícius. Logo na sequência tem Amambaí e Tony Mendes. Chorando a falta do companheiro. O sertão emudeceu, despediu-se o violino. Partiu pro andar de cima da cruel realidade. Ficou somente a viola soluçando de saudade. Ei, violeiro, console sua viola. Eite ao carreiro, até onde ela chora. Quanta glória nesta vida, porém tudo já passou. Partiu para a eternidade, o mundo inteiro chorou. Perdemos o rei do pagode, só seu discípulo ficou. Segurando esta bandeira, recordando o cantador. Ei, violeiro, console sua viola. Ei, tchau carreiro, até hoje ela chora. Lá no céu, no momento derradeiro, num coral de muitos anjos se reúne o violeiro. Canta e louva o Criador, honra e glória ao verdadeiro. Cantando ao som da viola do saudoso Tião Carreiro. Ei, violeiro, console tua viola. Ei, tão carreiro, até hoje ela chora. A viola já não chora, emudeceu de repente. Já não traz mais alegria como trazia pra gente. Com certeza está vingando a morte do cantador, que foi cantar lá no céu junto com nosso Senhor. Ei, violeiro, console tua viola. Ei, tchau carreiro, até hoje ela chora. Programa Brasil Caboclo, só as melhores. Você não sabe quanto dói uma saudade, porque na vida só me deu para enganar. Mas eu ainda hei de ter felicidade, por meu amor quero ver você chorar. Mas eu ainda hei de ter felicidade, por meu amor quero ver você chorar. Esta tristeza que eu trago em meu peito, o amor desfeito é do tempo que perdi. Felicidade eu também tenho direito, e te esquecer ainda hei de conseguir. Felicidade eu também tenho direito, e te esquecer ainda hei de conseguir. O Amambaí, o Tony Mendes, nos trouxe Dor de uma Saudade. O Ademar Silva e o Vinícius com Choro de Viola. Estamos apresentando para você o nosso Brasil Caboclo de hoje. É uma alegria estarmos juntinhos com vocês. Tá certo? Vamos lá então, trazer mais sucessos. Você já tomou aquele cafezinho adoçado com rapadura? Ainda não tomou? Então vai se preparando aí, que tem mais dois sucessos para vocês curtirem. Agora tem a cantora Berenice Azambuja. E logo na sequência tem Antônio Zeni e Zé Aragão. O programa do sertanejo Brasil Caboclo. Aqui você acorda no clima do campo. Brasil Caboclo. Diz que o brasileiro gosta é de um bom jogo de bola. Pode botar mais três coisas: mulher, cachaça e viola. Diz que o brasileiro gosta é de um bom jogo de bola. Pode botar mais três coisas: mulher, cachaça e viola. Brasileiro sem mulher é sarilho sem caçamba, é passarinho sem asas, noite de festa sem samba. Do que o brasileiro gosta é amar e ser amado. Se o amor igual ao mel, brasileiro está melado. Diz que o brasileiro gosta é de um bom jogo de bola. Pode botar mais três coisas: mulher, cachaça e viola. Diz que o brasileiro gosta é de um bom jogo de bola. Pode botar mais três coisas: mulher, cachaça e viola. Seu cobertor que acelera o coração, ela esquenta no inverno e refresca no verão. Cachaça limpa a memória, por isso vamos beber. Primeiro para lembrar, depois para esquecer. Diz que o brasileiro gosta é de um bom jogo de bola. Pode botar mais três coisas: mulher, cachaça e viola. Diz que o brasileiro gosta é de um bom jogo de bola. Pode botar mais três coisas: mulher, cachaça e viola. A viola é a companheira que entende a nossa linguagem. Por suas cordas de aço caminha nossa mensagem. Brasileiro estando triste, para a viola e reclama. Ela é quem guarda segredo de quem tanto a gente ama. Diz que o brasileiro gosta é de um bom jogo de bola. Pode botar mais três coisas, mulher, cachaça e viola. Diz que o brasileiro gosta é de um bom jogo de bola. Pode botar mais três coisas, mulher, cachaça e viola. Diz que o brasileiro gosta é de um bom jogo de bola. Pode... Brasil Caboclo. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja Bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó. Pia triste e a coruja na cunheira do paió. Quando vem a entardecer, pia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafunó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. Roxa com a seca larga pó na baixada do areião. Eu sinto um prazer melhor. É que a rolinha no andar no areião faz caracol. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafunó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. Faço minhas caçadas bem antes de sair o sol. Espingarda de cartucho, patronada e tiracol. Tenho buzina e cachorro pra fazer forró vovó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. Quando sei de uma notícia e outro canta melhor, meu coração dá um balanço, fica meio bandaló. Suspiro sai do meu peito, que nem bala de veló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. É o Nhambu, o Chitão e o Chororó. Nós ouvimos aí o Antônio Zeninho, Zé Aragão, fechando o primeiro bloco do nosso programa com o cancioneiro bonito Chitãozinho e Chororó, e a cantora Benenice Azambuja com Mulher, Cachaça e Viola. Muito bom dia para você que está levantando agora, você que liga o seu rádio agora para acompanhar aí o nosso programa. Eu trago agora o sucesso com Damasco e Damasceno. Logo na sequência tem Portãozinho e Porteirinha. Thank you. radiola, por favor. Pois essa melodia amarga e triste aumenta ainda mais a minha dor. Traga-me, garçom, outra bebida, eu quero me embriagar. E ouça, por favor, a minha história na mesa solitária deste bar. Garçom, repare bem naquele homem que vem se aproximando devagar. Há muito que ele está me procurando e agora conseguiu me encontrar. Esse homem vem aqui para levar-me pra uma cela fria de prisão. Pois veja, meu amigo, como brilha a arma que ele traz em sua mão. Não pensa que eu sou um pobre louco, compreenda por piedade meu destino. Matei quem me enganava e seu amante, e a lei me considera um assassino. Por isso eu te peço enquanto é tempo, pois quero amenizar minha desgraça, enquanto ele vem até a mim. Tu enche a minha derradeira taça. Brasil Caboclo. Meu coração sofre muito de tristeza, não compreende a natureza, todos sofrem por amor. Voltasse meu tempinho de criança, da minha querida infância, só a saudade restou. Fui desprezado por alguém que eu tanto amei, por esta ingrata quantas vezes eu já chorei. O melhor jeito é deixar as águas correr, tenho que lutar com a sorte até um dia em que morrer. Seja tarde, chega ao fim. Preto ou branco, seja pobre ou ricaço, ninguém lhe traz um fracasso, todos sofrem igual a mim. Fui desprezado por alguém que eu tanto amei, por esta ingrata quantas vezes eu já chorei. O melhor jeito é deixar as águas correr, tenho que lutar com a sorte até o dia em que morrer. Pensei que era só eu que não tinha sorte, mas já vi gente de porte se bater desesperado. O que vale possuir tanta riqueza contra esta natureza? Ninguém vive sossegado. Fui desprezado por alguém que eu tanto amei, festa ingrata, quantas vezes eu já chorei. O melhor jeito é deixar as águas correr. Tenho que lutar com a sorte até o dia em que morrer. Nós ouvimos aí o sucesso com a dupla Portãozinho e Porteirinha, a música Filosofia de Vida. O Damasco e o Damasceno nos trouxe essa música Derradeira Taça. Muito lindas essas canções que vocês acompanham aí dentro do nosso Brasil Caboclo. Uma ótima manhã para você que está aí curtindo a nossa programação. Vamos curtindo aí mais duas músicas para você matar a saudade, hein? Agora tem As Irmãs Galvão e logo na sequência a dupla Sorriso e Sincero. Eu plantei um pé de roseira branca no meu jardim. Nasceu um botão e logo depois uma linda flor. E ao desabrochar se apaixonou de um belo jasmim. E a despedalou e me abandonou deixando grande dor. Um certo moreno também plantou seu olhar em mim. E também nasceu dentro do meu peito esta paixão. O procedimento deste moreno foi a do jasmim. Judiou de mim e depois partiu, deixando vazio meu coração. Ó rosa desfolhada, que triste sorte o amor nos deu. Seu sofrimento é igual ao meu, pelo desprezo eu fui ferida. Você só fica calada e o seu exemplo me dá coragem. Não fosse isso uma bobagem, teria feito de minha vida. Plantei um pé de roseira branca no meu jardim. Nasceu um botão e logo depois uma linda flor. E ao desabrochar se apaixonou do belo jasmim. E a despetalou e me abandonou deixando grande dor. Um certo moreno também cantou seu olhar em mim. E também nasceu dentro do meu peito esta paixão. O procedimento deste moreno foi a do jasmim. Judiou de mim e depois partiu, deixando vazio meu coração. Ó rosa desfolhada, que triste sorte o amor nos deu. Meu sofrimento é igual ao meu, pelo desprezo eu fui ferida. Você sofre calada e o seu exemplo me dá coragem. Não faça isso uma bobagem, seria feito em minha vida. Brasil Caboclo. Nós nos casamos e desquitamos e hoje... Nós curtimos aí a dupla Sorriso e Sincero com a música Depois do Desquite. E as irmãs Galvão nos trouxe aí essa música maravilhosa que se chama A Rosa e o Jasmim. Muito linda, hein? A Rosa e o Jasmim. E a letra também é bonita, gravada em 78 rotações. Estamos apresentando para você o nosso Brasil Caboclo e daqui a pouquinho a gente retorna. Já estamos de volta para continuarmos com o nosso Brasil Caboclo nesta manhã. Muito obrigado, gente, pelo carinho, obrigado pela sintonia. Obrigado aí pelo rádio ligado, você que retransmite a gente na sua emissora preferida, na sua emissora favorita. Vamos matando a saudade agora com mais dois sucessos. Eu trago o Biá e seus Batutas e logo na sequência, os Medalhões. Se pretende me prender, meu bem, tem que ser com amor e muito jeito. Tem que saber fazer carinho com jeitinho, porque cabresto eu não aceito. Se pretende me prender, meu bem, tem que ser com amor e muito jeito. Tem que saber fazer carinho com jeitinho, porque cabresto eu não aceito. Por um sorriso eu dou a vida e até me embaraço. Passo horas esquecidas no calor de um abraço. Por um beijo eu dou mil beijos e dou também meu coração. Mas não me venha com pretexto de querer me pôr cabresto, que eu não aceito não. Essa não, coração, cabresto não é comigo. Se pretende me prender, meu bem, tem que ser com amor e muito jeito. Tem que saber fazer carinho com jeitinho, porque cabresto eu não aceito. Se pretende me prender, meu bem, tem que ser com amor e muito jeito. Tem que saber fazer carinho com jeitinho, porque cabresto eu não aceito. Por um sorriso eu dou a vida e até me embaraço. Passo horas esquecidas no calor de um abraço. Por um beijo eu dou mil beijos e dou também meu coração. Mas não me venha com pretexto de querer me pôr cabresto, que eu não aceito não. Brasil Caboclo, um programa feito pra você, por você. Coração. rádio Tanger do sino da capelinha. Bem perto o cantar dolente de uma rolinha. À tarde o tanger do sino da capelinha. Bem perto o cantar dolente de uma rolinha. Quando é noite de lua e a tristeza me vem, são saudades de um grande amor que muito longe. O tanger do sino da capelinha. Bem perto o cantar dolente de uma rolinha. À tarde o tanger do sino da capelinha. Bem perto o dolente de uma rolinha. Quando é noite de lua e a tristeza me vem, são saudades de um grande amor que muito longe. Nós curtimos aí no Brasil Caboclos Medalhões com a música La Paloma. Antes tivemos Biá e Seus Batutas, a música Cabresto, Eu Não Aceito. Ai, quem é que quer, rapaz? Quem é que quer ficar no Cabresto aí? Ninguém, né? Ninguém quer ficar aí no Cabresto, né? De jeito nenhum. Não dá futuro isso aí não, né? Tá certo, você curtindo com a gente o nosso Brasil Caboclo nesta manhã gostosa, e é uma satisfação imensa a gente estar aqui com vocês, trazendo o melhor da música sertaneja. Eu trago agora a dupla Sidão Carreiro e Silvinho, e logo na sequência, Bolinha, Sidoca e Sueli. Distante da cidade grande, onde a paz e o amor predomina, encontrei meu recanto de paz, protegido pelas mãos divinas. Construí minha moradia, rodeado de verdes campinas. Bem distante da poluição, lá nas margens de um ribeirão, de água limpa, pura e cristalina. Minha casa não tem luz elétrica, minha luz é de lamparina. As noites não são tão escuras, porque tem a lua que ilumina. Nós não temos água encanada, porque a nossa água é da mina. vaidade. Temo paz e felicidade. Faça aquilo que Deus determina. Viola de pinho que não falha e nem desafina. Uma esposa honesta e sincera que me ama e muito me estima. Tem um cavalo bom de sela que é pra mim percorrer as colinas. Quando vou fazer uma viagem, tem um carro bom na garagem e no tanque muita gasolina. A tardinha vou pro ribeirão, leva a rede de malha fina. Vou pescar mistura pra janta, peixe fresco tem mais proteína. Enquanto preparo o jantar, vou tomando umas cajibrinas. Fico olhando para o poente, vendo o sol se pôr novamente, e assim mais um dia termina. Brasil Cavouco, o programa do homem do campo. Encostei a minha cabecinha no seu ombro, mas não chorei. Você mentiu porque me amava, nunca lhe contei. Ficou chorando e eu parti sorrindo porque embora. É você quem chora porque fui embora. É você quem chora porque fui embora. Encostei a minha cabecinha no seu ombro, mas não chorei. Você mentiu porque minha mágoa nunca lhe contei. Ficou chorando e eu parti sorrindo porque fui embora. É você quem chora, porque fui embora. É você quem chora, porque fui embora. Você que implorava os meus carinhos, você e as saudades ficaram sozinhos. Adeus, palavra triste de quem vai embora. É você quem chora, porque fui embora. É você quem chora, porque fui embora. Encostei a minha cabecinha no seu ombro, mas não chorei. Você mentiu porque minha mágoa nunca lhe contei. Ficou chorando e eu parti sorrindo porque fui embora. É você quem chora porque fui embora. É você quem chora porque fui embora. Você que implorava os meus carinhos, você e as saudades ficaram sozinhos. Bolinha, Sidoca e Sueli nos trouxe Você Mentiu. Antes o Sidão Carreiro e o Silvinho com a música Sistema do Caipira. Músicas bonitas para vocês curtirem aqui com a gente dentro do nosso Brasil Caboclo. Agora a gente vai trazer para você sucesso com a dupla Breno Reis e Marco Viola. Logo na sequência tem o cantor Vanderlei Cardoso. O meu amor por você pode ser traduzido até mesmo nessa canção. Eu te amo. Eu faça nenhuma besteira. Dessa vez eu vim pra ficar. Meu coração bateu mais forte, eu perdi aquela aposta que eu não ia voltar. Não faça nenhuma exigência, se você ainda gosta de mim. Não faça nenhum comentário, eu já sei que é necessário ter você pra ser feliz. A tua ausência eu me perdi na solidão, perdi até minha vontade de viver. E descobri que a vida não vale nada sem você. Eu te amo, eu te amo, eu nunca vou cansar de te dizer que a vida é mais linda se for vivida junto com você. Eu te amo, eu te amo, eu nunca vou cansar de te dizer que a vida é mais linda se for vivida junto com você. Não faça nenhuma exigência, se você ainda gosta de mim. Não faça nenhum comentário, eu já sei que é necessário ter você pra ser feliz. A tua ausência eu me perdi na solidão, perdi até minha vontade de viver. E descobri que a vida não vale nada sem você. Eu te amo, eu nunca vou cansar de te dizer que a vida é mais linda se for vivida junto com você. Eu te amo, eu te amo, eu nunca vou cansar de te dizer que a vida é mais linda se for vivida junto com você. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Olha a noite, olha a noite. Eu sou um pobre jornaleiro que não tem meu paradeiro. Ai de quem vive assim, vivo a cercar toda a gente. Olha a noite, olha a noite. We'll be right back. coração. E lá venho carregado com as folhas ao meu lado, cumprindo a minha missão. Digo sempre a sofrer, que destino é o meu. Eu vivo sempre jogado e bem amargurado com a sorte Deus me deu. Olha a noite, olha a noite. E eu trouxe pra você ele que começou cantando música sertaneja, gravou junto com o Mário Zan, o Vanderlei Cardoso, com a música Canção do Jornaleiro. Música boa, hein? E tivemos antes o Breno Reis e o Marco Viola com a música Eu Te Amo. Que letra bonita, que letra maravilhosa que você está acompanhando aqui, o nosso Brasil Caboclo. Uma ótima manhã para você que está ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo rádio ligado, obrigado pelo carinho, pela sintonia. Você já tomou aquele cafezinho adoçado com rapadura? Rapaz, eu não tomei meu café porque hoje a secretária não veio, ninguém pagou o salário dela, ela não compareceu aqui para trazer o café, e não tem café também, está faltando dinheiro aqui, viu? O negócio está meio feio, né? Tá feio mesmo. Então vamos lá, vamos trazer música boa para matar a saudade aqui. Eu trago a dupla Cacho e Cachinho, e logo na sequência tem a dupla, essa aqui é boa, hein? Caipira e Popular. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Não quero saber de amor, não quero saber de nada. Só penso na minha terra que ficou abandonada. Que eu estou vendo o tombo da cachoeira. O sabiá cantador no galho da laranjeira. Os violeiros tocando nas festas de Mutirã. Passarinha voando nas margens do ribeirão. Aqui não tem alegria, para mim tudo é tristeza. Eu vejo aqui muitas coisas, mas não sinto a natureza. Gosto é de ver o gado pastar feliz nas campinas, de ver o velho vaqueiro cortando a fria lebrina. Eu gosto é de ver a moça com toda a simplicidade. Eu vou voltar lá pra roça pra não morrer de saudade. Amanhã de madrugada eu estarei de viagem. Daqui não levo saudade, eu já comprei a passagem. Esta é minha despedida, aqui eu não tenho paz. Adeus, adeus, meus amigos, por aqui não volto mais. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Adeus, amigos, estou de partida. vida, nesta cidade não posso morar. No avião da tarde estarei partindo, pro meu estado irei regressar. Quero rever de perto a natureza, onde as cigarras me vêm a cantar. Quero sentir aquele ar puro, no tapete verde eu quero pisar. Quero ouvir o piar do mundum, que a passarada fazendo a festa. Capivaras, cantas e onças pintadas são as rainhas de nossa floresta. Mato Grosso, dois estados de encantos lindos, morada dos índios chavantes, riquezas e relíquias do nosso Brasil. Quero abraçar os mato-grossenses do meu estado que há tempos deixei. Quero rever os amigos da infância e os lugares onde brinquei. Quero voltar a passear de canoa com as ilhas belas no rio Araguaia, com suas águas banhar a natureza e a areia de suas lindas praias. Mato Grosso, dois estados de encantos lindos, morada dos índios chavantes, riquezas e relíquias do nosso Brasil. A dupla caipira e popular fecha o quarto bloco do nosso programa com a música Meu Mato Grosso. Pra você de Mato Grosso, tá aí, hein? Música boa, né? Oh, beleza, beleza. E aí, nós trouxemos também o Cacho e Cachinho, a música Não Levo Saudade. É, mas tem que levar a saudade sim, porque a gente tá aqui é pra matar a saudade, pra recordar os grandes sucessos que ninguém toca no rádio. Nós tocamos aqui no nosso Brasil Caboclo. E nós vamos a mais um intervalinho pra fechar a primeira hora do nosso programa. Daqui a pouquinho eu trago o quinto bloco. Daí, meus amigos, estamos de volta com o nosso Brasil Caboclo de hoje, trazendo já mais músicas bonitas, uma ótima manhã para você, ligadinhos conosco na nossa programação. Agora quem vai cantar pra gente é a dupla Cambuci e Cambuizinho, e logo na sequência tem Capricho e Caprichoso. Pesado, levei sempre vida dura. Já fiz serviço dobrado pelo óleo da fritura. Ferroei osso na vida, gastei minha dentadura. De tanto apertar o cinto, calejei minha cintura. Não tem negócio da China pra se sair da pintura. Ou é a luta do mundo, ou a paz na sepultura. É demais a concorrência. É carteira pra carvalho e carta de referência. Quanto mais ganha, mais gasta na rabeira da carência. Trabalhar pra quem é pobre é gostar de penitência. O trabalho dá cansaço e suor de experiência. Trabalhar por trabalhar é relaxar a competência. Thank you. mundo velho é sem porteira. O meu rosário de queixa eu joguei na corredeira. Qualquer barranco é um porto, qualquer pedra é uma cadeira. Deus me deu o lar do mundo e a saúde como esteira. Minha mãe me deu a luz e a vida sem canseira. Muita gente me critica, o futuro é a morte, pra semente ninguém fica. Três punhadinhos de terra, numa cova nada explica. Da minha filosofia, eu só vou dar uma dica. Eu não vou salvar o mundo com esta gente que complica. Vem morrer de trabalhar pra deixar a viúva rica. Programa Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. Um certo dia, me sentindo triste, saí andando por qualquer caminho para ficar onde ninguém me visse. Por companheiro só levei meu punho. Peguei o trilho de um rumo deserto e embrenhei-me dentro de um grotão. Como eu queria, sem ninguém por perto, somente eu e o meu violão. Deitei-me à sombra de uma paineira sobre o tapete da relva macia. Dona tristeza, cruel companheira, neste momento desaparecia. Tranquilamente fumei um cigarro, olhando a fumaça que no ar sumia. Num galho torto vi um João de barro e achei o tema desta poesia. Num galho torto vi um João de barro e achei o tema desta poesia. Engenheiro, pássaro silvestre, deu-me um exemplo de real valor. Cantarolando demonstrou ser mestre para construir o seu ninho de amor. Trazendo a massa nos pés e no bico, com a perícia de um escultor. Me fez sentir como este mundo é rico e como é sublime o seu criador. Nesta canção eu vou dizer agora da minha história qual é a moral. Qualquer tristeza logo vai embora quando se faz higiene mental. Quem hoje é triste como eu fui outrora, faz sem demora fazer o que fiz. Ver a beleza da floresta fora e seja feliz como eu sou feliz. Ver a beleza da floresta fora e seja feliz como eu sou feliz. O Capricho e o Caprichoso nos trouxeram a música Higiene Mental. Música boa, hein, rapaz? Fazia tempo que eu não ouvia essa música. Faz muitos e muitos anos. Aliás, hoje nós fizemos uma programação especial para vocês, né? Trazendo aqui duplas que há muito tempo vocês não ouvem, com certeza. Tivemos antes o Cambuci e Cambuizinho com a música Viúva Rica. É, viúva rica da futuro, né? A viúva pobre já não dá porque ela não tem dinheiro. Aí fica ruim, não é verdade? Então tá certo. Vamos lá, meus amigos, trazendo sucessos neste quinto bloco do nosso programa. Agora trago para você a dupla Didico e Dininho. E logo na sequência, Julinho e Janel. Um violão no braço de um seresteiro, uma passa suspirando, levando a voz desse triste trovador ao seu amor que na janela está escutando. Entre soluças, folha geme sem agasalho, cheia de orvalho ao luar fica brilhando, e a neblina vai caindo lá do céu, e um branco véu a madrugada vai enfeitando. Como é bonito ver o campo verdejante, olhar distante ao luar sobre o sertão, e ver o brilho na folha das matas, é uma paisagem que alegra o coração. Pelo riacho descendo pelas pedreiras, forma um cachoeira e as águas descem a cantar, e vai girando a roda do moinho que está sozinho no riacho a trabalhar. Neste país existe tanta riqueza, tanta beleza que alegra o coração, mas não há nada mais bonita no Brasil que o céu de anil e a beleza do sertão. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Boca em tua boca, eu quero deitar o meu peito no teu, e eu vou te dar mais amor que eu dava, e vou ter de volta o amor que foi meu. Eu quero sentir o teu sangue fervendo, teu corpo tremendo abraçado ao meu, ouvir teu gemido por ter recebido desse alguém o carinho que sempre foi teu. Abraçado ao meu, ouvir teu gemido por ter recebido desse alguém o carinho que sempre foi teu. Nós ouvimos aí o Julinho e o Janel com a música Coração aos Pés. Aos pés de quem, meu filho? Que você vai pôr seu coração? Mas se você pôr o coração aos pés, aí o coração vai ficar cheirando chulé, né? Aí não dá certo não, né? Tem que ver se está perfumado o pé para colocar o coração, não é verdade? E nós tivemos ainda aí a dupla de Dico e de Ninho, a música Aquarela do Sertão. Que é isso, rapaz? Colocar o coração aí aos pés de alguém, fica feia a situação, né? já não dá muito certo não. Estamos apresentando aí o nosso Brasil Caboclo nesta manhã. Muito bom dia para você, ligadinhos com a gente, ligadinhos no nosso programa. Eu trago agora a dupla Padrinho e Pagão. E logo na sequência, Guaíra e Guaíba. Minha viola emudeceu faz pouco tempo. Senti saudade, vive triste amargamente. Minha viola passou horas de silêncio. Agora volto a abraçá-la novamente. Sentindo pena desta velha companheira, te abracei, chorei de felicidade. Lembrei os tempos que fazia serenata. Cantei bastante, afoguei minha saudade. Minha viola simboliza minha vida. O braço dela representa o meu caminho. É a bandeira da minha tranquilidade. Não deixo mais de abraçar meu velho pinho. Minha viola que distrai o meu viver, me acompanha numa canção de amor. Tenho razão de adorar minha viola. Não é cortina, mas esconde a minha dor. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Carregam a carga no velho carro em seu vai e vem. Na canga do meu destino carrego a vida, e a vida carrega as dores que o mundo tem. Dores vêm ver meus sonhos despedaçados. Na estrada esburacada quem me ficou. Por onde puxei meu carro de amor desfeito. Até que a canga do tempo me calejou. Todos temos nossa canga, mas nós não vemos. Puxando a pesada carga da solidão. Até que o carro da vida um dia para. No lamaçal sem saída do coração. Madeira forte foi se gastando. Pelas estradas batidas destes sertões, a canga do meu destino é bem mais dura. foi feita por muitas ingratidões. Sobras de amores ficaram pelos barrancos, recordações se perderam nos areiões. Ficou o pó da saudade no cabeçalho, e o choro de minha mágoa nos seus cocões. Todos temos nossa canga, mas nós não vemos, puxando a pesada carga da solidão, até que o carro da vida um dia para no lamaçal sem saída do coração. O Guaíra e Guaíba nos trouxeram a gravação Canga do Tempo para matar a saudade. E trouxemos aí para você a dupla Padrinho e Pagão com a música Minha Viola. Música bonita, hein? Beleza demais pra gente curtir e matar a saudade. Agora eu vou trazer pra você uma dupla que, olha, faz mais ou menos uns 15 anos que eu não ouço, e por isso que a gente trouxe aqui pra você no nosso Brasil Caboclo. É a dupla Dito Mineiro e Pião Paulista. Depois tem o Divisor e o Consciente. Programa Brasil Caboclo, só as melhores. E trabalhar na rua tem que ser batuta e bom brasileiro. Eu sou um soldado de boas condutas, venci muitas lutas contra o desordeiro. Nessa briga fria enfrento cenas brutas. Se o cabra disputa, eu prendo ligeiro. Eu nunca portigo a minha farda enxuta, pois de mal conduta eu trago prisioneiro. Soldado, eu fiz minha jura, uma alma pura, Deus tem me ajudado. Sempre viajando pra certas conjuras, buscar criaturas, sacendo afamado, passando perigo em noites escuras. Como captura, eu era obrigado, só puxava armas da minha cintura, nas batalhas duras de fogo cerrado. Sorteiros que estão na prisão, serve de lição para todos outros. Quando a gente é praça, tem a obrigação prender seu irmão contra o próprio gosto. Eu já fiz bravuras com muitos cristãos, com o coração cheio de discurso. Para quem trabalha ao bem da nação, precisa opinião, está sempre disposto. Tem gente que acha que quem senta a praça não é mais amigo. São os que trabalham, estar com a gente massa, enfrentar ruas, arriscando o perigo. Dentro do Brasil, respeito qualquer raça. Se dever não passa sem o seu castigo, um homem direito não faz ameaça. Então me abraça, pois somos amigos. Seu dia começa bem melhor. Programa Brasil Caboclo. Cada vez que ela passa, desfilando na calçada, parece filé mignon, pronta pra ser devorada. Mostrando sua beleza, dengosa e muito bonita, dou um grito de loucura, ai, ai. Lá vem vindo a criatura, chuchu da minha marmita. Ela é chuchu da minha marmita. Ela é chuchu da minha marmita. Adoro essa criatura e por ela sinto paixão. Ela é boa mistura do meu arroz com feijão. Não quero bife a cavalo e nem salada com fritas. Só quero para mistura. Ai, ai. Os beijos dessa fofura, chuchu da minha marmita. Minha marmita, ela é chuchu da minha marmita. Esta morena é cheia de quaspas, padre Vitor. É o meu prato preferido, consciente. Esta aí é o chuchu da minha marmita. Adoro essa criatura e por ela sinto paixão. Ela é boa mistura do meu arroz com feijão. Não quero bife a cavalo e nem salada com fritas. Só quero para mistura. Ai, ai. Os beijos dessa fofura, chuchu da minha marmita. Ela é chuchu da minha marmita. E nós trouxemos para você a dupla Divisor e Consciente com a música O Cara Colocar Chuchu na Minha Marmita, que o negócio tá feio mesmo. É essa música que a gente tocou, né? Chuchu na minha marmita, é mole? O cara não tem nem carne pra colocar, põe chuchu. Trouxemos aí o Dito Mineiro e o Peão Paulista com Bom Soldado. Música bonita, hein, gente? Pra curtir e matar a saudade aqui dentro do nosso Brasil Caboclo. Nós vamos a mais um intervalo e eu trago na sequência o penúltimo bloco do nosso programa. E já estamos de volta, minha gente, para continuarmos com o nosso Brasil Caboclo. Você que está acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Vamos ouvindo agora sucesso com Zezinho e Julieta. Logo na sequência tem a dupla Lupércio e Romeu. Nossa querência, perdendo a tranquilidade da vida do interior. E o nosso rancho bonito, onde nasceu nosso amor. Meu amor, peço desculpas por fazer este pedido. Mas quem mora na campanha do mundo vive escondido. Somos chamados de grosso no meio da sociedade. Minha insistência de ir morar na cidade. Os que nos chamam de grosso não nos conhecem direito. Por isto é que muitas vezes apontam nossos defeitos. Convido esta sociedade pra vir um fim de semana, respirar o ar mais puro e se tornar mais humana. Mãos igual a nossos roceiros, vão trabalhar muito menos e ganhar muito dinheiro. O dinheiro não é tudo e disso tu sabes bem. Quando eu me casei contigo eu não tinha nenhum vintém. trabalhamos sol a sol, eu e tu e mais ninguém. E a nossa felicidade não é qualquer um que tem. A cidade é uma vitrine toda cheia de ilusão, e às vezes pra comprar roupa não se pode comprar pão. Os casais na maioria vivem um pra cada lado, deixando o lar destruído e os filhos desamparados. Carinho, a vida não vale nada. Vamos cantar bem juntinho, saudando nossa morada. Quem quiser nos visitar, nem perguntar, não precisa, pois siga o rumo da brisa, direto ao Pericocão. Quando escutar duas vozes e uma gaita faladeira, pode chegar que a chaleira tá pronta pra um chimarrão. O programa do sertanejo Brasil Caboclo. Aqui você acorda no clima do campo. Brasil Caboclo. Caboclo. Perdido, embeleze o teu rosto sofredor. Deixa o teto e ponha o teu melhor vestido e sorria pra esconder a tua dor. As estrelas brilham mais na noite escura. Entre espinhos se encontra a linda flor. Tu bem podes encontrar na desventura o caminho que conduz a um novo amor. Ainda os teus olhos orvalhar. O bom tempo vem depois da tempestade. Fracassastes, mas bem podes triunfar. Tu és boa, não mereces sofrer tanto, e por isso eu desejo te ajudar. Com meus beijos beberei todo o seu pranto, para juntos construirmos um novo lar. Saudade, tente logo esquecer o que se nós dois. Feche os olhos e verás com os olhos da alma no horizonte sobre o mar, colina em flor, uma casa pequenina e muito calma. Nós ouvimos aí o Lupércio mais o Romeu com a música Pranto de Saudade. Eu trouxe também o Zezinho e a Julieta, Cantiga de Amor à Terra. Muito bonita essa gravação pra gente recordar e matar a saudade aqui no nosso Brasil Caboclo. Muito obrigado, gente, pelo carinho, obrigado pelo rádio ligado. Você que retransmite aí o nosso programa na sua emissora preferida, na sua emissora favorita, muito obrigado, viu? Eu trago agora o sucesso com JC e Toninho. E logo na sequência eu trago também a dupla Josemar e Joselito. Brasil Caboclo. Menino de Itamonji, que veio pra Ribeirão, chegou na cara e a coragem, trazendo a mala na mão. O mundo tem muitas curvas, muito espinho e paredão. Vai com Deus, meu filho amado, e foi-se embora João. Seguindo a rota do vento, sem rumo e sem direção, mas quem tem fé nesse mundo não tem abismo profundo, quem traz Deus no coração. Não demorou muito tempo, o garoto mostrou raça, e no caminho da sorte, ele foi buscar a taça. Nos momentos mais difíceis, o João achava graça, pra ganhar sua diária. Sem prego na rodoviária, e já pôs a mão na massa. E vendedor de passagem, sentiu no emprego firmeza, e tratava todo mundo da maior delicadeza. Comprou uma bicicleta pra atender com mais destreza, o João criava asas. Fazia coleta nas casas, no comércio e nas empresas. Foi ganhando confiança e muito capacitado para atender a demanda, se equipou motorizado. Telefone não parava, já não vencia os chamados, com bastante atenção. O menino pé no chão foi crescendo estruturado. Rodonaves hoje transporta encomenda em todo estado, é proprietário das terras, fazenda reino encantado. O menino pobrezinho hoje é um rico abastado, e foi nas mãos de João. Nas águas do Rio Jordão que Jesus foi batizado. A velha mala que um dia veio cheia de esperança na prateleira do tempo, tranquilamente descansa. Brasil Caboclo. Viola que chora doído no peito magoado, sofre também como eu, seu lamento é de dor. Viola, eu também já não canto como no passado, que o nosso céu estrelado já não tem esplendor. Viola que traz poesia no seu ponteado, chora comigo baixinho sem entender por que que o luar já não é um luar prateado, por que que restou no mundo só eu e você. Noite em serenata fez começar o romance que hoje me faz chorar, sabendo assim como eu e ela não voltará. Lamentos e acordes se unem num só soluçar. Viola que traz poesia no seu ponteado, chora comigo baixinho sem entender por que que o luar já não é um luar prateado, por que que restou no mundo só eu e você. Viola que traz poesia no seu ponteado. Nós trouxemos para você a dupla Josemar e Joselito com a música Eu e a Viola. Eu trouxe também o JC e o Toninho com a música Menino da Mala. É, precisa saber se o menino é mala, né? Ou só é mala esse negócio aí. Não é verdade? Uma ótima manhã para você, uma ótima manhã para todos que acompanham a gente. Hoje a Marisa Monteiro está com a gente aqui, acompanhando o nosso Brasil Caboclo, ela que nos ajudou a fazer a seleção musical de hoje, né? Marisa, tudo bem com você? Tudo bem com você, Luiz Fernando? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Você tá aí com a gente, curtindo o nosso Brasil Caboclo? Tô curtindo aqui com esse programa muito gostoso, leve, maravilhoso. Tô amando. Nem me importei de acordar cedinho, né? Valeu a pena. Olha que beleza. Então, sem perca de tempo, a gente vai trazer para você mais dois sucessos. Eu vou trazer agora o sucesso com o Lau Roberto e Samuel. E logo na sequência tem as cantoras Mestiça e Zumara. Música. vezes eu briguei, meus amigos maltratei por você. Muitas vezes eu fiquei sem dormir e sem comer por você. Dizem que homem não chora, mas confesso que chorei por você. O meu coração valente ficou mole de repente por você. Você é a luz da minha vida, a mulher querida, meu primeiro amor. Você é toda diferente, o maior presente que alguém ganhou. Você é a luz da minha vida, a mulher querida, meu primeiro amor. Você é toda diferente, o maior presente que alguém ganhou. Vida esperar por você. Se preciso vou cantar, vou sorrir e vou chorar por você. Dizem que sou vagabundo, que já me perdi no mundo por você. Que curvei sobre seus rastros, que não passo de um palhaço por você. Você é a luz da minha vida, a mulher querida, meu primeiro amor. Você é toda diferente, o maior presente que alguém ganhou. Você é a luz da minha vida, a mulher querida, meu primeiro amor. Você é toda diferente, o maior presente que alguém ganhou. Teu despeito, porque estou bem na vida. O teu mal não tem mais jeito, é bem grande tua ferida. Por detrás falas de mim, a razão não sei dizer. Eu não sou tão má assim. Criatura que de fato me quer ver, que nas horas sofre comigo também. Quando a calma borrasca, vem bonança logo mais. Trazer paz às nossas almas e alegria aos dois iguais. Felicidade não bateu a tua porta, nenhuma culpa me cabe. Não apedreje minhas costas. Não somos nada na vida. Não me deves defamar. Quem com Deus contrai dívidas, mais tarde tem que pagar. A Mestiça Yazumara cantou para nós a música Despeito. Você está com despeito de quem, rapaz? Que é isso, hein? O Lau Roberto e o Samuel trouxeram para nós a música Por Você. Estamos apresentando Brasil Caboclo nessa manhã gostosa, nessa manhã de alegria. Agora a gente traz para vocês as duas últimas do nosso programa de hoje. Eu trago o João Goiano e o Goiazinho. E para fechar o programa tem Estudante e Escritor. Já fazia muito tempo que eu não via o meu compadre. Fui passear na sua casa pra matar minha saudade. Mas quando eu vim embora, ele espalhou na cidade que saudades eu não tinha, que foi só desculpa minha para ver minha comadre e meu compadre. A comadre é bonitinha, mas não esqueça, compadre, ela é sua e não é minha. A saudade é demais, quero visitar de novo, mas agora o que eu faço, meu compadre? Com a língua desse povo, meu compadre é ciumento, mas não precisava tanto desconfiar logo de mim. Não é que eu seja santo, sou um homem de respeito. Isto me causou espanto, e a comadre coitadinha sofre tanto caladinha, só chorando pelos cantos, meu compadre. A comadre é bonitinha, mas não esqueça, compadre, ela é sua e não é minha. A saudade é demais, quero visitar de novo, mas agora o que eu faço, meu compadre? Com a língua desse povo, com a língua desse povo. Brasil Caboclo. Deixei um dia meu Mato Grosso, outras paragens me conhecer. Gostei demais de outros estados, mas Mato Grosso não vou esquecer. Meu Mato Grosso, estou aqui. Meu Mato Grosso, gosto de ti. Não sai da mente as aqui, meu Mato Grosso, gosto de ti. Encerrando o nosso Brasil Caboclo de hoje, eu trouxe a dupla Estudante e Escritor com Sonho Mato Grossense. Tivemos também a música com a dupla João Goiano e Goiazinho, Compadre Ciumento. É, o compadre ficou com ciúmes, né? De quem será? É que a gente precisa saber. Meus amigos, nós estamos finalizando o nosso Brasil Caboclo desta semana, querendo agradecer você pelo carinho, agradecer você pela sintonia. A gente volta na próxima semana com mais um programa, se Deus quiser. Um abraço do Luiz Fernando, um abração da Marisa Monteiro para todo mundo, tá certo? Boa semana para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Brasil Caboclo.